festa de rodeio. Eu não fico de fora. A turma toda se libera e ninguém quer ir embora. Qualquer cidade do Brasil ou na América inteira, a galera vai pular e vai levantar poeira. Vai ser legal, eu vou estar no meio. Vai ser legal, vem pra festa de rodeio. Vai ser legal, eu vou estar no meio. O bicho vai pegar. Aonde vou, pessoas passam e eu a olhar. Vejo seu rosto na multidão, linda mulher do meu coração. Quero ter você toda a vida, ser seu amor maior, te deixar jamais. Jamais. O amor é lindo, é mais que paixão. Se estou contigo é pura emoção. Menina linda, eu quero você. Vem ser meu anjo, me ajuda a viver. Eu quero você. Beleza é singular, encanta todos, me faz sonhar. Corpo dourado, linda mulher, te quero toda onde estiver. Quero ter você toda a vida, ser seu amor maior, te deixar jamais. Jamais. O amor é lindo, é mais que paixão. Se estou contigo é pura emoção. Menina linda, eu quero você. Vem ser meu anjo, me ajuda a viver. Eu quero você. Ajuda a viver. O amor é lindo, é mais que paixão.

ritmo, dona do carnaval. Gosto de ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo. Nunca me faça mal, linda, mais que demais. Você é linda assim, onda do mar, do amor que bateu em mim. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz, linda, linda, linda. Rádio Antena Web. Eu sei que você é demais, que atrás dessa cara suja, trancada num macacão, bate um coração que quer mais. Só eu sei, porque andei te observando. E só de vez em quando você deixa um clima pintar. Então chega, mistificar o medo e justificar tão cedo uma vida que já não te satisfaz. Chega de mistificar o medo, de justificar tão cedo uma vida, que já não te satisfaz. Então abra essas asas, faça alguma coisa e mostra o que você. Justificar o medo, de justificar tão cedo uma vida que já não te satisfaz. Chega, chega de justificar o medo, de justificar tão cedo uma vida, que já não te satisfaz. Eu sei.

vem de cada beijo seu. Sinto o gosto do amor entre você e eu. Só quero separar você, o azul do céu, sua lua. Vai me dizer, mas se eu não aguentar, se o coração do

Deus sabe o que eu sofri, o que chorei. Se eu tive algum pecado, eu já paguei. Por favor, não me ponha seu castigo, fica comigo. Quero fazer com você um amor mais gostoso. Quero transar com você os meus sonhos de amor. Tira de dentro de mim o amor que deseja. Joga essa mala no chão, tranque a porta e me beija. Joga essa mala no chão, tranque a porta e me beija. Joga essa mala no chão, tranque a porta e me beija. Hey! Oh, super soul! Beijo a sua boca, fico louco pra te amar. Quero ouvir bem forte assim, vai. Já tentei te esquecer e não consegui. A saudade dói demais. Já sofri, eu chorei demais. Nem sei se quer ou pensar em mim. Vai, cara, comigo bem forte, vai. Te amo demais. Eu não vivo sem você. Oh, te quero demais. Não consigo te esquecer. Te amo demais. Eu não vivo sem você. Oh, te quero demais. Olha o show de eventos, passe ao vivo pra você. Quero tanto te encontrar e dizer o quanto eu te amo, que não vivo sem você, sem você. Não consigo me controlar quando vejo a sua boca, um louco pra te amar. Fala bem forte, quero ver de uma pessoa bem grande. Já tentei te esquecer, mas não consegui. A saudade dói demais. Já sofri, eu chorei demais. E nem sei se quer vou pensar em mim. Te amo demais, vai, gay. Te amo demais. Eu não vivo sem você. Te quero demais. Não consigo te esquecer. Te amo demais. Eu não vivo sem você. Te quero demais. Não consigo te esquecer. Oh, oh, oh. dançando lá no forró. Quando amanheceu o dia, fui tomar uma branquinha pra tirar da goela o pó. E a mulher ciumenta, mais brava do que pimenta, quer descer em mim o pau. Estou correndo perigo, ele ameaçando de cortar o meu bilau. Eu já nem durmo de costa, pois na casa que ela tá, o gol vai ser fatal. Tá virada no pêndulo, mulher, tá com o pinto no couro. Vai cortar meu bilauzinho, meu bem, ele é o meu tesouro. É a minha maior riqueza, mulher, eu não seria sem ele. É o meu divertimento, também o meu passatempo, eu morro por causa dele. Eita, nó! Ei, mulher! É hoje você corta meu bilauzinho, não, trem? É Gustavo e passei o fim de semana com uma menina bacana dançando lá no forró. Quando amanheceu o dia, fui tomar uma branquinha pra tirar da goela o pó. Minha mulher é ciumenta, mais brava do que pimenta, quer descer de mil pau. Estou correndo perigo, ela está ameaçando me cortar o meu vilão. Eu já me durmo de costa, pois a raiva que ela tá, o qual vai ser fatal. Tá virada no pé da mulher, tá com o fixo no couro. Vai cortar meu bilauzinho, meu bem, ele é o meu tesouro. É minha maior riqueza, mulher, eu não sei viver sem ele. É o meu divertimento, também o meu passatempo, eu morro por causa dele. Tu tá virada no pé da mulher, tá com feitiço. Vai cortar meu bilauzinho, meu bem, ele é o meu tesouro. É minha maior riqueza, mulher, eu não sei viver sem ele. É o meu divertimento, também o meu passatempo, eu morro por causa dele. É o meu divertimento, também o meu passatempo, eu morro por causa dele. Nossa Senhora, é gente demais. 150 anos do maior e melhor em São João do mundo, meu amigo. Tem até estrangeiro aí hoje. Good night pra vocês. Bora, Riquelme. E quando a banda toca, é muita suvineira. Riquelme tá com pau, metralha, chama metaleira. E a galera dança, mano, balança, faz zoeira. Mas a nana doida toma banho de cerveja. E a galera dança, mano, balança, faz zoeira. É avião, é? Simbora! E quebra, vai! Quem quer beber, quem quer beber? Quem quer beber, quem quer beber? E quem não aguenta, vai ficar lambendo o chão. E quem não aguenta mais, vai ficar lambendo o chão. Quem quer, quem galou, fufu? Quem quer beijar, cai sardão. Olha aqui, quem não gostar, fica lambendo sabão. Aquele que gostar da metaleira, simbora, quero aru! É a Rio Exu Forró, maior São João do mundo. Bora, Maurinho Cidiz, Maurinho Cidiz, o moral de Caruaru. Quem quer beber? Quem quer beber, quem quer beber? E quem não aguentar vai ficar lambendo o chão. E quem não aguentar mais vai ficar. Quem quer beijar, pá? Quem quer beijar, quem quer beijar? E quem não gostar fica lambendo o sabão. Aquele que gosta tem 100 anos de perdão. E quando a banda toca, é muita swingueira. E quem aumentar com pau, entra na chama metaleira. Galera dança, mano, balança, faz zoeira. Mulherada grita quando furadeira. A galera desce com a parada. Mulherada grita, toca a letra, macho. E quebra, Caruaru. Quem quer beber? Cansado já não? É porque o Tony já mandou tocar uma hora e ir embora, isso é verdade aí? Toca mais, né? Tá mais seu dia igual o ano passado? Solange, vem cá, Solange, Solange, vem cá. Olha o prazer. Vocês conhecem Solange Almeida? A gordinha mais sensual do Brasil? Vem, vem. Olha. Vem, vem. E aí, Caruaru? Ô, Solange. Quanta Solange. Gente! Tem um bocado, tem? Solange, eu queria convidar aqui uma pessoa especial pra gente, tá bom? A primeira dama que vai nos entregar um prêmio maravilhoso. E yeah. A nossa amiga Miriam, é sim, hein? Chama ela aqui, ela vai nos entregar. A mãe do nosso amigo Toninho, a esposa do nosso amigo Tony Gel. Chama ela aqui pra entregar esse prêmio maravilhoso. Essa aqui é a nossa deputada, a primeira dama aqui de Caruaru, essa pessoa maravilhosa. E o nosso locutor oficial, fala aí, macho. Olha, Alexandre e Solange. Olha, aqui está a homenagem dos 150 anos de Caruaru, Sesc Centenário. Caruaru, capital do forró, no ano do seu Sesc Centenário de Caruaru, o prefeito Antônio Geraldo Rodrigues, Tony Gel, concede à banda Aviões do Forró o diploma de reconhecimento pela valorosa contribuição ao maior e melhor São João do mundo. Sucesso, né? Vocês merecem. Bom. É a única banda que com ela não tem apagão aéreo. De jeito nenhum. Banda que é nós. Parabéns, né, Alexandre. Parabéns, Solange. Parabéns. Obrigado. Tudo bom pra vocês. Solange. Valeu. Nosso amigo Tony Gel, nossa deputada. Segura aqui, Arnaldo. Vamos dançar forró agora. Quem quer dançar com o avião aí? Para Riquelme! E aí, São Paulo? Calcinha preta ao vivo! É a mais gostosa do Brasil! Ao vivo em São Paulo! Você não vale nada, mas eu gosto de você! Você não vale nada, mas eu gosto de você! Tudo que eu queria era saber por quê! Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você brincou comigo, bagunçou minha vida. Esse sofrimento não tem explicação. Já fiz quase tudo tentando te esquecer. Vendo a hora morrer, não posso me acabar na mão. Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro. Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração. Aí já não lhe quero, o amor me dê ouvidos. Por favor, me perdoa, tô morrendo. Me dá uma explicação, mulher, por favor, vá. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você

de vaga promessa minha. Nossa Senhora de Fátima, protetora de minha vida, vim aqui para pagar uma graça recebida. Eu prometi me arrastar desde a porta da igreja, um boqueiro de rosas brancas no altar que a senhora esteja. Eu fiz este sacrifício por uma graça alcançada desde a porta da igreja, me arrastando entre as bancadas. Já cheguei no pé do altar, minhas lágrimas não cessam. A senhora está feliz vendo eu cumprir com a promessa.